vai ser sempre assim. Eu saco do isqueiro, ela olha pra mim. Sempre vai ter gente pra achar ruim. Vai ser sempre assim. Põe o fogo nessa porra e vai ser sempre assim. Sempre vai ter gente pra achar ruim. Vai ser sempre assim. Se for me testar, motherfucker, I'm ready. Cuidado onde pisa quando enxerga o meu tag. Simples assim, eu quero um troco. I have a dream, sempre foi. Vai ser sempre assim. Cês perdendo tempo discutindo e confundindo rappers falsos com rappers reais. Eu quero ser o rapper que tem mais reais. Chame de ambição, maybe. Eu quero império igual Jay-Z. Eu sei dinheiro é puto igual Jay-Z. Vai ser sempre assim. É a capa com ouro, vai ser sempre assim. Que os caras faz fumaça a noite inteira. E os caras sabem as rimas na biqueira. Os caras é só pancada de primeira. Vai ser sempre assim. Eu saco do isqueiro, ela olhar pra mim. Sempre vai ter gente pra achar ruim. Vai ser sempre assim. Põe o fogo nessa porra e vai ser sempre assim. Sempre vai ter gente pra achar ruim. Vai ser sempre assim. Sei que uns me odeiam. É mais do que ódio, eles têm medo, então me rodeiam. Por puta, dinheiro e droga, eu fico feio. Se perdeu na curva e dando guard-rail. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Nunca deixo quieto e vai ser sempre assim. Certo quem achou que ia ser sempre assim. Vou ser sempre assim. Descrição, não vem não, hein. Eu abuso. Rá, rá, então vem com nós, vem Smoke Boo e fico bem. E vai ser assim. Não falta tempo pra fazer, Madi. Não leva essa pessoa pro meu camarim. O saco do isqueiro lá olhar pra mim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. O saco do isqueiro lá olhar pra mim. Sempre vai ter gente pra achar.